Ninguém desconversa, o crime é que nos resta. Tudo que rola aqui, fala que não presta. Já teve pior, hoje melhor. Rola até um pó. Cuidado pra não ser um bel, na minha área é bem pior. Olha só, papelão de 5 a 30. Playboy tem dinheiro, trinca, é só bandido na fita. Quem sabe onde anda, sabe o tamanho da rua. Quem sabe o que quer, fica mais na sua. Fiscal de bebê bar, não vai negar que nunca teve lá. Joga na rua, espante o choro. Melhor amigo do homem lambeu sua cara. Cachorro, não acredito na paz da terra. Na lombra da Eva, na serva, na merda que o mundo oferece. Se dói em você, em mim esquece. Finge que não conhece, como fumaça desaparece. Na praça não tem flor e nem boneco de pano. São duas faces, eu e minha sombra. E o rastro do meu caminhar fez o rombo de dois dedos só pra você andar. Se no inferno tem viela, vai andando. Se Barcelão é seu parceiro aí, leve o mano. Não confie nos PL, no terceiro Ciopsi. Bosque, militar que civil tá unida. Pra te jogar pra trás e enfiar o dedo na ferida. Melhor se ligar, o Guaraná vai tampar o bar. Na praça, quem vem lá de Giroflex ligado é o Braz. Ó o Braz, ó o Braz, ó o Braz. Vai te meter de cara na parede e mandar você pra aquele lugar. Tudo tem salvação, não sai da sua casa, fique de refém então. Das duas facções, o crime que governa, a polícia que extermina. Você não viu? A televisão te ensina que não deve confiar no que ouve, no que vê. Manda tudo se fuder, a Globo e o SBT, que só querem te convencer que você é pequeno, é e nunca vai crescer. A meu país eu faço a crítica, não me rendo a estatísticas. Quem me conhece sabe quem sou, o tamanho da ficha. Segue o rastro no meu sapato, pesquise a notícia. Insista, seu pneu queimando o asfalto a 200 por hora. Na pista, olha o pó. Olha o pó, Brasil B.O., olha só. Papelão de 5 a 30, playboy tem dinheiro, trinca. Aqui só tem homem, pilantra come bala e some. Aqui na minha área, isso é comum, se não bota fé. Aqui na minha área, isso é comum, se não bota fé. Então dá no pé, só de frente, não de ré. Só pros louco e nunca pros mané. De qual é? Tô na fé. De qual é? 16 tem carta branca, a polícia quando pega espanca. Mas não adianta, moleque doido que não teve infância. Só a ganância de meter a banca, chegar e ser alguém. Mesmo de menor, mesmo na pior. É cadeado, é os que vive, o crime é que resiste. As homens erguem o peito, Joe, pra sobreviver eu sei. Na rua já firmei, polícia apanhei. Foi muito soco, mas eu nunca caguetei. Tem que ser assim, levar com classe e virtude. Mulheres quero várias, mas nenhuma me ilude. Que Deus abençoe e proteja minha filha. E não conte pra ela que o pai dela é quadrilha. Pra quem vive no crime, cadeia é consequência. O que passou, passou, só sobrou experiência. Favela sentiu falta, chorou a minha ausência. Pois aonde eu vou, o meu rap representa. Tem de 10, de 50 e a chapa esquenta. Louco até umas horas, só de ponto 40. Represento o Falcão, tá atento todo dia. Falei aqui no rádio, eu aciono na quadrilha. Que o governo não dá ficha, não ajuda a minha vida. Mas ando de pistola pra ajudar minha família. Muita gente não entende, acha esquisito. Pra sociedade aqui é só mais um bandido que tá fudido. Esquecido, sem dinheiro é um perigo. De nada tenho medo aí, Deus está comigo. Aparecida, Nego Taíde, BH, CL. Aqui na minha área, isso é comum, se não bota fé. Então dá no pé, só de frente, não de ré. Só pros louco e nunca pros mané. De qual é? Tô na fé. De qual é? De qual é? De qual é?